Vou colocar de ponto. Puxada 6259, direto Leda. Direto Leda, obrigado, 6259. Direto portão 2. Ok, direto, direto portão 2. 2781, autorizado, chamar o táxi. Autorizado, azul 2781. Possibilidade de voar direto à proa de morte lá? O Xanel 6259 mantém a proa de Leda. Vai manter, obrigado. Obrigado, galera, da colar, tá? 3283. Controle Salvador, Marinha 7106, ingressando no corredor Interlagos. Marinha 7106, ciente, reporta no Ceasa. É, confirmo, Marinha, é o portão rotatório? Marinha 7106, afirmativo. É, rotatória, agora o nome é Ceasa. 7106, ciente, reportará a posição Ceasa. O Salvador, boa noite. Já 3197. A posição número 7. Quem tiver informação ao meu para a cópia Rio de Janeiro, Galeão. 3197, autorizado Galeão, nível 340, via Pernambuco 857, saída da El, Leda e Rumi. Decola da 10, curva direita, aciona 5447, chama controle 120, decimal 8, corteja. Papá, papá, Serra Quilo Índio, chama Centro Recife, frequência 12545, paterna 12685. Marinha 7106, temos algum campo? Ainda não. Frente. Pan 3283. Obrigadão, 3283. 3283, contato radar na decolagem, sub mantém nível de voo 360 após 2000 pés, proa de Elefa. 360, 2000 vai Elefa, voltar 3283. Romance é bravo. Papa Romeu, Romeu é bravo. Romeu é bravo, informa a localização. Bravo não entendido. Gente. Olha, o Senna 6259 está cruzando, vai cruzar o 120. Agora, alguma possibilidade de contorno? Aguarde. Oxalé 6259, voa direto pro base. Afirmativo, direto pro base, Oxalé 6259, muito obrigado. Controle Salvador, 7106, tá visual com o campo. Aria 7106, chama a Torre Salvador, frequência 18, decimal 95. Torre 718, mata 5, obrigado. Comércio Cabral, frequência livre. Marinha 7106, prossiga. 7106 está na rotatória, Ceasa, para se prosseguir no parapouso em Salvador. Confirme, é pouso pista 190, Marinha 7106. Afirmativo, pouso 190 e prossegue para o pátio militar. Gente, dá presente, está autorizado ingressar na final pista 190, Marinha 7106. 7106, ciente, prosseguindo para a final. Controle Salvador, muito boa noite, boa noite, minha aqui, precisa para 150, passando agora 190, tem sua informação, Romeu. 1866, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mari. Do 2781, decolar 49, controle Salvador, no 208, decimal 8. 208, boa noite. 2781, decolado Arbor. 7106, está girando para ingresso na final. Marinha 7106, tem o tráfego no visual, autorizado pouso, pista 10, vento 160, grau 079. Autorizado pouso, 7106. Código? 5435. 4545. Já autorizado o pouso, pistão 10, vento 160 grau 089, Marinha 7106. Marinha 7106, solo ao 51. Liberando na hotel, ao estacionar frequência livre. Claro, bem. Estacionar frequência livre. Obrigado, boa noite. Romeu Mike Fox X-Ray, acionando a identificação, desça para 4 mil pés, ajustando 0 no meio, via chegada a bomba. Via chegada a bomba, 4.100 no meio. 3283, chamo Centro Recife, frequência 1.28.8, alterna 1.2.0. 3283, 1.866, desça via para 2 mil pés, ajustando 0 no meio. Autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. Pelo dia 2016, o radar zero tomará estabilizado no 8-7. Romética Bravo, prossiga. Já decolou de Ferro de Santa Lima, da Controle de Salvador, vai manter a linha de queda litoral, dois a bordo, código alocado é o 016, Romética Bravo. Gente, Romética Bravo, reporta para o Zé Sul. Já está sendo o Zé Sul, Romética Bravo. Aguarde. Bravo, chama a torre, 1-8-9-5. Bravo. Torre, Salvador, é Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Oscar Bravo está passando parte de sua curta, vai ingressar no seu circuito para pouso, intenção 4-3, para desembarque de passageiro. Prossegue direto para o 4-3 ou Romeu Oscar Bravo? Confirme. É autorizado, aproxima direto para o 4-3, tá? Atenção, reporte na final do 4-3, o Romeu Oscar Bravo, ajuste o altímetro na 016. Essa lá na final do 4-3, o Romeu Oscar Bravo. Romeu, Romeu Oscar Bravo é a torre? Escuta, senhora. Considere a última instrução, prossegue na final, pistão 1-0, Romeu Oscar Bravo. Final, 1-0. Gente, ó. Você tá essa coisa também pela Lula Esperança? O Romeu Oscar Bravo prossegue pela linha do litoral após a Torre Nova, o curva à esquerda para a final, 4-3. É, na hora do leg, 1-0, 1-0. Portugal 0-2, line up and wait, runway 1-0. Einstein West, runway 1-0, 1-0. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, tenho tráfego no visual. Reporte em solo controlado do Fast 3. Vento 150 graus, 079, sem interferência com a pista 1-0, aeronave para decolagem. Yes, Bravo. Portugal 022, line up and take off runway 10, wind 150 degrees, 07 knots. At Portugal 022, do you have conditions, expedite maneuvers? Chegada Amã, desça para nível de voo 050. Sim? É o Romeu Cabral, você tem como pedir um apoio para a ensaiada de transporte de um passageiro? Afirmo. Tá bom. Estabilizado? Estabilizou 1866. 66 na escuta? 95, gol 1866. 1865, boa. 1-0. 3-4 de copa, 1-0, wind 160 degrees, 06 knots. A Portugal 0-2. 2, para 2000, 1-0-6, chamará estabilizado no X-ray. Boa noite, 66, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste altímetro na 0-6. Aguardando a autorização, 8-66. Romeu Oscar Bravo, solo 01. Azul 2781, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterne 126.0. O Recife agora em 1288, alternando 1260, azul 2781. Obrigado, boa noite. É. Portugal 022, airborne at 02, contact Salvador Control, run 20.8. 1-8-66, autorizado pouso pista no zero, vento 1-60 graus, 119. Vem o pouso no zero, no 8-66. Transition V-loop, and we are unable to comply with restrictions at level 1-1-0 at 15 DME from Solar Viola. É Portugal 022, radar contact, latitude level 370, fly head mono position. Fast level 370, direct mono, é Portugal 022. Yep. Polo 099, autorizado, confie, Sierra Bravo Charlie Foxtrot, via rota do plano de voo, primeiro aerovia, Pezulu 21. Nível 360. Decola da pista 1-0, perfil de saída arbora elefa, curva à direita. Após a elefa, DCT nítido, intercepta aerovia. Transponder 5462, controle Salvador 120.80. Presidente, autorizado nível de voo 360 para Serra Bravo, Charlie, Foxtrot, default da pessoa 0, pessoa A, posição Eletra, DCT, Ritmo, seu setup é 021, aciona 5462 e o controle 120.8, na posição 8, voo 109. Voo 099, cotejamento correto, chame pronto. Chamará 109. Pedro no 1, Paulo, boa. 7 minutos. Bono 7, 5 minutos, cobre. Paulo Salvador, boa noite, voo 866, entrou? Boa noite, voo 866, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04, 866. Escavou direto do 1-2 para 4.100 e ajuste no 0-1-6. Direto do 1-2 para 4.100 e ajuste no 0-1-6. Ajuste no 705, copia. Copia 705. Bono 705, autorizado da Leão, Serra Bravo, Golfe Lima, via Upper November 857, Molso. Nível 360. Decola da pista no zero, perfil de saída da Euleda, DCT Irune. Transponder 5464. Controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado. 1360 pela Upper November 857, Molso, até o Leão. A decolagem é da 10, a da Euleda, a voz DCT Irune. 208-5464, gol 7. Bono 705, cotejamento correto, chame pronto, informação em curso, Romeu. 25, boa noite, grato. Sim. Torre Salvador, boa noite, é o Papa Romeo Mike Fox X-Ray, está 2000 ILS da 10. Papa Romeo Mike Fox X-Ray, QNH no 096, atualizado pouso pistão no 0, vento 160 graus, 079. CFT livre pouso na 10 com 10 no 6, Mike Fox X-Ray. 3197, livre acionar, pushback em coordenação com a equipe de escola e chame pronto para o táxi. Apressada, mudará para o táxi. 99, aguarde. Porta de Alzuru, Tutu, qual Recife Center, frequency 126.85, it's a neighbor 125.45. 126.85, back up 125.445, that's 1200, it's 219. Como 099, informo que devido à obra no pátio, pushback de cada vez no setor, ok? Tem um Airbus da TAM iniciando pushback no 03. Meu Mike Fox Trot X-Ray, no solo azul 0, libere a direita, 1211 no solo. Foxtrot X-Ray, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Então, 3197, táxi via Pátio 1, Índia, próximo do ponto espera, chama em torno no 8.95, ajuste chamou 096, bom fim. Ono 099, solo. Escuta. Ono 099, podem ir com a equipe de solo após passar os arbas da ação que setor tem que pressionar. Pushback, coordenação, chame pronto para o táxi. Sim, Mike Foxtrot X-Ray. Já tinha um tráfego aguardando para acionar no pátio, que ele só vai aguardar o mesmo acionar e iniciar o táxi. Mantenha a posição antes da Juliette. Autorizado, direto SAP, voo 1168. Via parte 1, Índia. Próximo ponto para chama em torno no 8, decimal 95, ajuste no 0, 1 no 6. Bom voo. Entra, cruzado, parte 1, Índia, ponte de zero, torno 1 no 8, por favor. Caso ajuste no 0, 1 no 6, voo 1 no 0, 9, 9, 4, 4. Bolo 705, escola. Se tem acampamento, não. É, Bolo 705, aguarde. Guarda. Tá visual com o campo, Ghost Cross. Tango Ghost Cross, teste na torre, frequência 118, decimal 95. Tá passando o Golfo que lógica, costuma aproximação, que legal no 0 no 6, vento 1 no 6, 0 graus, 0 8 nós para cheque, reposto através da RMA para pouso 1 no 7. Legal no 6, é um ajuste, retorno através da RMA, Golfo que lógica. Salvador, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 340, autorizado direto Leda. 340, direto Leda, 3197. Parte que se encontra em pista de decolagem. O levantar no passo 3 graus. Autorizado, decola da autorizado decolagem no zero, vento no 60 zero graus, 8 nós. Entre decolagem a pista no zero, voo 9, voo 0 nós. Decola da pista 1 no 0 com curva direita, corredor axé, transponder 01 no 65, controle 1 no 2, 0, decimal 8, 0. Oscar Bravo, posicionamento correto, está presente, chame a torre no 8, decimal 95. Informação em curso, Romeu, confirme para o B. Meu Oscar Bravo, chame a torre no 8, decimal 95. Foi instruído na Lima chamar a torre no 8, decimal 95. Mantenha a posição e chame a torre. Circulou 20, 208, controle, Gugu. 208, já falou aí. Abatão é Gugu, fica no lógico, no solo, lógico 20, confirma o empate. Já. 3, consegue amanhecer, frequência de infracionar, boa noite. Boa noite. 3-0 após 2-0 nessa, 1-0 nas nós. Prossegue via Mike Quebec, na Quebec, chega para cruzamento. Do cruzamento da pista, recosta livrando pista. Oi, Salvador, passagem do Oscar Bravo, no carro 3, essa nota, confere o carro. Barro meu, o Oscar Bravo confirmando a decola da, do pátio 3. Autorizado, carro 4, 3, 3, 4, 3, 3, está pronto para decolagem? Pronto. E aí, estão na presença, decola com o Broaçu, reposta no través tudo baixo 3, fora do solo, para Barro Mil, Romeu, Oscar Bravo. Venha tudo no 70 graus, 069, evitando sobrevoo de pessoas e aeronaves. É, bravo. E boa noite, Fox Cruz. Segue na curva lateral sul, está autorizado o cruzamento já da final da pista 35, mandando minha escuta até o farol de Tacoma. É, bravo. O Oscar Bravo está presente, 1208, controle. 208, Bravo. Controle Salvador, eu passo o meu Oscar Bravo, decolou do Ceará, comprou as terras de Delta Lima, vai bater 500 pés na sua escuta. Até o meu Oscar Bravo, montou os contos de usuários a 500 pés, chegou ao final para a bolsa. Bravo. Chegou 1705, PB 143, 3 horas e 29 minutos, Guarulhos. Guarulhos 705, táxi aprovado até o ponto 010, próximo do ponto 0, chame turno no 8, decimal 95, ajuste no 016, bom pulo. Ativo de táxi para 10, segundo ponto. torre 295, Bono 7. Gol 1168, complete sinal LF, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1995, obrigado, até amanhã. Salvador, boa noite, é o gol 1168. Gol 1168, TNH no 096, reposte passando o marcador externo. Tá, fiquei passando. Gol 1168. 3, decimal 25. 1-3-5, boa noite. Estou. Estou aí, Salvador, com o 1-7-0-5. 1-7-0-5, mantenho o plano de espera. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 082. Copiou o gol, o 1168. Gol 1099, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. Gente, Recife 1288, 1260, grato pela boa noite. Bom. Alô, as câmeras vão entrar com o repórter no seu posto, repórter livre. Alô, 1705, autorizado ali, mantém o pistão no zero. Autorizado ali, mantém o pistão no zero, boa, 7-0. Fala de 2-8, direita, 1-2-1, 1-1, solo. 1-2-1, solo, 1-1-6. Salvo, Salvador. 168, táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, 06, bom nome mesmo. 0, vento no 5, 0 graus, 8 mais. Boa, não tem tempo. Decolou 30, 208 controle, vovô. 208, grato, 705, bom serviço. Controle Salvador, muito boa noite, eu vou no 705, passa 1600, já é um. Luna 705, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, Leda. Após 2000, Leda, 1705, 360. 3258, boa noite, essa é a notificação, zona Cruz de Itaque, 47 a chega da Mari, deixa para 4.000 pés, o ajuste é 0,96. Oi, Itaque, 4.000, 0,96. O gol 9705, passou nível 130, solicita quando possível direto B10 ou seguro. Bruno 705, Sante, coordene com o Cedro Recife, na frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251-3325, boa noite, 9705. Boa noite, bom voo. Tá, 3858, livre da restrição de ETAP. Oxenê, minha cruz, minha zero, boa noite, eu sou a notificação, Zena Cruz Itap, 37 da Chiga da Mari, vista para nível de voo 050. O ajuste na 096. Top 1.